CBN Brasília. Saúde. Eu vou conversar agora com a professora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade PEMED, doutora Gilda Paoliello. Doutora Gilda, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruno, bom dia, ouvintes do CBN. Doutora Gilda, esse debate tem sido intensificado nos últimos dias, principalmente por esse tema está sendo tratado numa das novelas da Rede Globo, A Força do Querer, que acompanha a história de uma personagem que é transgênero. E hoje a ideia aqui é saber sobre a saúde das pessoas, dos transgêneros. Algumas dúvidas que acabaram surgindo a partir do drama vivido pela personagem Ivana e das questões relacionadas a esse tema. Por exemplo, a questão do arrependimento das pessoas que decidiram mudar de sexo. Doutora Gilda, primeiro a gente precisa explicar o que a gente considera como transgênero. Bom, eu acho importante falarmos da diferença entre sexo e gênero. É, enquanto o sexo ele é determinado biologicamente, quando nós nascemos, né, é na concepção, pela somatória da nossa carga cromossômica, da nossa genitália, das características sexuais que trazemos, o gênero ele é construído. Ele se insere na cultura, então ele recebe várias influências e ele é construído junto com a construção da nossa identidade, do nosso psiquismo. Então é muito mais complexo, né? Ele vai muito além do biológico. E, então o nosso gênero não é uma categoria biológica e nem natural, ele é uma categoria cultural. Correto. Entendeu? Que vai ser construída de acordo com o que a pessoa vai vivendo, vai se identificando. É, e nesse sentido, várias pessoas, essa identificação, ela pode ser feita não de acordo com o que a biologia determinaria, mas de acordo com essas identificações que são feitas. Então, ela pode ficar, ela não tem uma identidade definida entre o masculino e o feminino, né? Ela vai circular entre os gêneros, entre esses gêneros, se colocou como trans, como uma coisa que vai além, dessa determinação biológica. Eu não acompanho assim, a novela em detalhes, eu sei por alto a história, mas o que me parece é que a personagem, ela não se identificava com o gênero biológico e decidiu mudar. Ela se identifica mais como sendo do gênero masculino, é assim que a gente pode colocar? Me parece que era uma moça que se identificava, ela se via como um homem e ela decidiu partir para encarar essa transformação em relação aos caracteres secundários também. Ela partiu para fazer essa construção. É muito importante isso, né? Acho que a novela ela ilustra isso muito bem, que essa identidade ela é construída, né? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Ela tem todo um processo de construção. Correto. Esse processo de construção que eu acho que é importante a gente falar, né? Se a pessoa vive essa situação de não se identificar com o gênero e decide fazer uma transição, como você colocou, é preciso que tenha todo um acompanhamento de uma equipe para isso. Eu queria que você destacasse, por exemplo, tanto no caso dos homens quanto das mulheres. Sim. É um processo bem complexo, que tem que ser encarado com muito cuidado e muita seriedade, porque vai determinar a vida de uma pessoa. Esse acolhimento que essa pessoa precisa ter é fundamental para que essa construção seja bem alicerçada. Né? Então, existe todo um protocolo, se ela vai fazer esse processo do ponto de vista médico, existe todo um protocolo. A pessoa, ela vai passar por uma avaliação psiquiátrica, se determinar se ela tem condições de fazer, de acompanhar esse processo, se ela tem condições de tomar essa decisão para a vida dela. E a partir daí, né, é um processo que não é simplesmente uma entrevista, ela vai ser acompanhada durante um período de pelo menos um ano. E a partir daí, o psiquiatra, ele vai avaliar junto com a pessoa e ele vai fazer um relatório encaminhando primeiro o endocrinologista, né, para ver se o psiquiatra, acompanhando essa pessoa, ele consegue definir que ela está apta a tomar esse caminho, essa decisão, ele faz esse relatório e encaminha a pessoa ao endocrinologista. Que vai, aí, segundo passo, é o tratamento endocrinológico com os hormônios, que vão fazer essa transformação dos caracteres sexuais secundários da pessoa. Correto. Agora, até na pauta que a gente colocou aqui, doutora Gilda, a questão do arrependimento, isso ocorre muito? Olha, eu há muitos anos que eu acompanho pessoas que vão... que vão fazer esse tipo de construção na vida. Eu nunca acompanhei um caso que houvesse arrependimento, né? Por quê? Eu já tive alguns casos, já acompanhamos alguns casos em que a pessoa não teve condição de fazer essa escolha por uma estrutura psicológica frágil, em que foi avaliado que ela não conseguiria acompanhar esses passos, que são bastante drásticos, né? Eles não são simples, eles são complexos. Mas a partir do momento em que a pessoa é considerada apta para fazer esse caminho, eu nunca vi uma pessoa se arrepender ou querer fazer o caminho de volta. Correto. Então, geralmente também é um processo... Essa pessoa vem passando ao longo da vida, né? Não é uma decisão que ela tome ali de pronto. E, como você disse, há uma equipe multidisciplinar, imagino, que dê a segurança para que essa pessoa faça a mudança. Sim, né? Não é simplesmente, né, uma decisão da pessoa, né? Eu quero mudar, né? Eu não me identifico com o meu gênero biológico, eu quero mudar. Mas entre essa decisão e efetivar essa mudança, há todo um processo que deve ser seguido para que isso seja feito de uma forma segura e que possa trazer essa pessoa o que ela busca, a identidade de gênero. Né? Essa conversa também, doutora Gilda, ela integra de alguma forma a família? Porque, mais uma vez, eu acho que essa discussão, até na novela da Rede Globo, debate a questão do drama vivido pela personagem, inclusive alguns familiares que são contra essa opção, e ela sofre bastante com isso. De que maneira vocês trabalham também com uma família? É no sentido de dizer que é preciso respeitar a opção? Exatamente. O que não é uma opção, na verdade. Né? Isso não é uma escolha que a pessoa faz. A escolha que ela faz é de se submeter a essa mudança. Mas do ponto de vista da identidade dela, né, isso não é simplesmente uma escolha. Tem vários fatores determinantes aí. Né? Inclusive, um ponto muito importante são as identificações que ela vai fazendo ao longo da vida desde criança, né? Com o meio que ela vive, com as pessoas que ela escolhe como definidoras da identidade dela, né? E essa identidade não é só sexual, né? É a identidade da personalidade, do psiquismo dela também. Então vai além da questão da sexualidade. E se a gente for falar sobre... Para completar. Claro. O que nós mais encontramos realmente é a dificuldade da família em acompanhar esse processo. Né? Quando, isso às vezes acontece, muitas vezes nós encontramos isso na clínica, desde a idade muito precoce, a criança vai fazendo essas identificações que são contrárias ao sexo biológico dela. E os pais tendem a tomar uma posição que a gente chama de ortopédica, de querer consertar isso. E isso traz muita angústia para a criança, para o adolescente, para a pessoa. Muita angústia, porque não é essa forma que ela se vê. É, ela se vê de uma forma contrária àquela que a biologia dela quer determinar. E que os pais querem ficar presos à biologia. É, mas a nossa sexualidade vai muito além disso. É, vai muito além da biologia. O nosso ouvinte aqui quer saber se existem dados para dizer se historicamente o número de pessoas nesta situação, pessoas que se declaram como transgênero, se esse número aumentou. E se você acha que em alguma medida a mídia, ele coloca aqui, contribui para isso. A mídia? É. A mídia pode contribuir para que a pessoa tome essa decisão, tome essa coragem, com que a pessoa se mostre. Né? Porque eu falo que isso tem sido muito mais evidente atualmente, porque a gente está numa era trans também. Nós estamos numa era trans de transformações, de transparência, né? De atitudes sendo tomadas. Então, isso tudo tem contribuído para que isso venha mais à tona. Mas, de forma alguma, isso é um acontecimento novo no gênero humano. Né? Sempre existiu. Se a gente pega a mitologia grega, por exemplo, nós encontramos aí o mito do andrógeno, né? Que era aquele ser que tinha os dois gêneros, né? Que faz parte da mitologia humana mesmo. O que a gente não consegue explicar, as lacunas da história da humanidade que a gente não consegue explicar, os mitos estão aí para preencher. Né? E nós encontramos vários mitos desses seres, né, que sempre existiram. O que tem acontecido agora é que existe uma possibilidade na medicina para ajudar essas pessoas a fazerem esse processo de uma forma muito mais segura, certo? E também, culturalmente, vem sendo muito mais aceito. A Cida, nossa ouvinte também, ela coloca essa questão. E ela diz o seguinte, que ultimamente tem visto muitas pessoas dizerem que nasceram no corpo errado. Uhum. E ela diz o seguinte, então fico pensando se essa enxurrada de novidades não se deve ao fato da mídia. Ela coloca mais uma vez essa questão. Eu imagino que os ouvintes estejam querendo dizer no seguinte sentido, se há... pelo fato desse tipo de situação estar sendo mais divulgado, um incentivo para que pessoas façam essa opção? Eu acho que o papel da mídia tem sido fundamental para as pessoas se identificarem com outras que têm a mesma posição delas. Né? Porque durante muito tempo, eu conheço vários casos de pessoas que passaram a vida se escondendo e se camuflando de todas as formas, se achando uma aberração. Então, à medida que a mídia mostra que essa questão é uma questão comum, né? e que tem possibilidade para essas pessoas... eu vejo essa função midiática muito importante. Né? Estou percebendo aqui que, de alguma forma, essas pessoas podem achar que a mídia vai influenciar no sentido de distorcer essa transformação. Eu não vejo dessa forma. Correto, não vejo então. De forma alguma. Eu acho que a mídia tem ajudado nesse sentido de mostrar que isso não é nenhuma aberração, que isso é um fato... Né? E um fato que faz parte da humanidade mesmo, da sexualidade humana. A sexualidade humana, ela de forma alguma é binária, ela não se restringe ao masculino e ao feminino, ao homem e à mulher. Né? Tem várias N formas de manifestação dessa sexualidade. Então, eu acho que a mídia tem ajudado muito a tirar essas pessoas do sofrimento. O nosso ouvinte aqui, o Thales, ele quer saber como explicar isso para as crianças. A pergunta super importante e que aqui no Brasil vem sendo calada, né, de todas as formas. Vamos lembrar que alguns anos atrás houve uma proposta de se instituir na educação das crianças essa questão da identidade de gênero e que foi completamente combatida no nosso Congresso, né, e que acabou sendo tirada. Os nossos governantes, infelizmente, eles não conseguiram bancar essa proposta, que era importantíssima. Nós vemos que, na maioria dos países da Europa e também nos Estados Unidos, essa questão da diferença de gêneros e da questão da identidade, ela é introduzida na escola, na pré-escola, na idade pré-escolar, ela já é introduzida, a partir até de contos de fadas, que mostram que há identidades diferentes simplesmente da menina e do menino, do cor-de-rosa e do azul, e que isso tem que ser respeitado. Então, essa educação, essa introdução da educação infantil é fundamental. É claro que ela tem que ser feita de uma forma cuidadosa, delicada, para que a criança possa acompanhar. Agora, eu acho que nesse momento aqui no Brasil, essa educação ela tem que começar pelos pais, que ainda existe um preconceito, uma discriminação, que constrói um estigma muito grande em relação à sexualidade. Então, acho que essa educação tem que começar pelos pais. Eu agradeço aqui a participação da professora de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, doutora Gilda Paoliello. Doutora Gilda, muito obrigado pela participação, hein? Eu que agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês e me coloco à disposição.